original samurai. Microfone shuriken, nocivo com a shuriken. No microfone shuriken, nocivo com a shuriken. No shuriken, no shuriken, no shuriken. Nocivo com a shuriken. Fernando rimando veloz igual bala, nocivo na rima, mano quilombola. Lutando, soltando a voz da senzala no beat, quem sabe chamou quilo bola. Menor de pistola, realidade, onde verdade é vivo, cebola. Cantando no verso a verdade da vida, enquanto na batida tu só rebola. Fumando mais do que Maria, bastardos querem minha glória. E mais do que fazer sucesso, também quero fazer história. Sem luta não vai ter vitória, Gozolândia só pro doutor Dória. Maldade inimiga notória, eu sigo metendo pé na giratória. Só eu acreditava quando ninguém investia. A roupa da maldade era o que eu mais vestia. Redes sociais alimento o lado narcísico. Meu rap é espiritual, vai além do plano físico. Vivendo do que amo, matei o que me feria. Na pista toma meu lugar, quanto pilantra queria. Loki só vai tentando ser aquilo que nunca seria. Eu sou da Godeira, teu rap é bijuteria. Tô fora da panela, não faço parte do clube. Meu samba é de favela, meu reggae tem mais sub. Raiz igual Easy E, pesado pica esse clube. Meu show na rua lota, sem comprar o YouTube. Não vai bombar de views, bombardeia os ouvidos. Racismo não é fake news, eu canto a dor do oprimido. É o corte da katana, rima insana na levada. Não vim mandar recado, porque só mando rajada. Faço rap além do CEP, no mapa bota quebrada. Sou um grito que liberta a massa que morre calada. Quem esquece do passado, dá cabeçada no muro. Quem só pensa no presente, pode sofrer no futuro. Underground peso puro, do tempo da Dona Lídia. Tocando os corações sem nunca tocar na mídia. Tocando os corações sem nunca tocar na mídia. No microfone shuriken, nocivo com a shuriken. No microfone shuriken, nocivo com a shuriken. No shuriken, no shuriken, no shuriken, nocivo com a shuriken.